Vai começar tudo de novo, trem. Ô, mulher malvada. Vila Zap Produções. Salve, Daniel. Tamo junto, meu irmão. Bruno Lima, machucado do Brasil. Você não cumpriu o juramento, acabou com o nosso casamento. Jurou em cima do altar que pra sempre iria me amar. Mentira, foi amor de mentira. E o plano de ter uma filha, nosso apartamento, minha casa, minha vida, o carro popular, a viagem que eu ia marcar. O sonho acabou, acabou. Vai começar beber de novo, chorar de novo, passar o exame, dá trabalho pro povo. Eu vou tentar reacertar no jogo. Vai começar de novo, beber de novo, chorar de novo, passar o exame, dá trabalho pro povo. Eu vou tentar reacertar no jogo, porque no amor errei de novo. Você não cumpriu o juramento, acabou com o nosso casamento. Jurou em cima do altar que pra sempre iria me amar. Mentira, foi amor de mentira. E o plano de ter uma filha, nosso apartamento, minha casa, minha vida, o carro popular, a viagem que eu ia marcar. O sonho acabou, acabou. Começar